Eu estou recebendo aqui no estúdio o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos da Prefeitura de Foz do Iguaçu, Gilmar Piola. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RCI. Prazer estar aqui novamente conversando com vocês. Piola, que esteve aí nos últimos dias na China, lá no outro lado do mundo, né, participando aí da missão aqui de divulgação dos atrativos do Destino Iguaçu, e que trouxe vários resultados interessantes aí que prometem, né, a vinda de mais visitantes chineses aqui para Foz do Iguaçu? É esse o objetivo. Estivemos junto com a equipe do Ministério do Turismo, com o ministro Vinícius Lumertz, com o ministro da Indústria e Comércio, participando da CIFTS, que é uma feira de negócios, serviços e investimentos, e ao mesmo tempo fizemos vários contatos, estivemos reunidos com a maior agência de viagens da China, que é a CITS, que é uma agência offline, é uma agência governamental, mas que movimenta aí mais de 50% de todos os 135 milhões aí de turistas chineses que viajam pelo mundo, né? E tivemos uma ótima reunião com eles. Tivemos também com a Tunil, que é uma agência online, é uma agência que tem ações na bolsa de Nasdaq, então é uma agência focada no mercado, uma agência essencialmente privada, né? E abrindo perspectivas de mercado, discutindo quais são as dificuldades e tudo mais que a gente tem para atrair mais turistas chineses para cá. No passado, a gente trouxe cerca de 15 mil turistas chineses para cá, e é muito pouco perto do potencial que nós temos. É claro que temos a barreira da distância, é uma viagem longa, muito longa, temos a barreira do idioma, temos a barreira da cultura e temos o desafio de nos qualificar para entender melhor o comportamento desse turista, quais são as expectativas dele quando chega na nossa cidade. Então nós temos que nos qualificar melhor enquanto também receptivo turístico para pensar numa expansão. Hoje, se a gente dobrar a capacidade, eu não sei se a gente tem condições de atender. Mas é claro que o mercado sempre dá um jeito, né? Mas aqui a gente quer que o mercado dê o melhor jeito possível e não qualquer jeito, né, Guilherme? E na CITES, que é a maior agência deles, assumiram um compromisso. Nós estamos formatando uma proposta de um pacote para Foz do Iguaçu, para eles apresentarem aos turistas chineses. Não é um pacote, evidentemente, barato, porque é uma viagem longa, né? Diferentemente de outros destinos, mas a gente deve, até semana que vem, apresentar essa proposta já fazendo um teste no Festival da Lua Cheia. Nós teremos aqui a segunda edição do Festival da Lua Cheia, que é um tradicional feriado chinês. É uma parceria com a Embaixada da China em Brasília. Eles vão trazer uma orquestra para cá, vão trazer artistas, nós também vamos colocar os nossos, pretendemos fazer na Praça da Paz, em praça pública, para a população participar desse que é o principal feriado chinês, o principal evento do feriado chinês. Então, já queremos fazer a experiência piloto agora. Não sei quantos pacotes nós vamos vender, mas já é uma forma de da agência se envolver, da agência oficial, e se envolver de uma forma oficial, né? Como nunca se envolveu até hoje, né? Então, tivemos essas boas perspectivas e aproveitamos também para estreitar relacionamentos também entre nós, com a equipe do Ministério do Turismo, do Ministério da Indústria e Comércio, da Confederação Nacional de Serviços, que é uma entidade representativa a nível nacional, com parcerias com o Ceará, que estava lá presente, o Arialdo Pinho, né, que foi um dos fundadores do Beach Park, que é secretário lá do Ceará, estava lá também. Falamos na perspectiva de melhorarmos a conectividade entre Foz do Iguaçu e Fortaleza, não só na alta temporada, como a gente já tem há 2 anos consecutivos, mas de uma forma meio que definitiva, porque o Ceará está conectado lá com a Europa e com os Estados Unidos, né? Ao mesmo tempo, Já abrimos uma perspectiva, juntamente com a Embratur, de agora no Festival do Turismo, lançarmos uma rota que seria uma rota de destinos de ecoturismo no Brasil, seria Eco Brasil, envolvendo Foz do Iguaçu, as cataratas, o Pantanal mato-grossense e a Amazônia, para oferecer isso para o mercado internacional. Tá, então teremos uma rodada aqui com a Amazônia e com Cuiabá para já tratarmos disso juntamente com a equipe da Embratur durante o Festival de Turismo. Então tem várias coisas que aconteceram. Tivemos alguns contatos também com investidores, mas contatos iniciais ainda para entender quais são as possibilidades de investimentos que tem da China no Brasil. Né? Agora o Mauro Bandeira aqui, né? Mauro Bandeira acompanhando a nossa programação, mandou uma mensagem aqui, até brincando, né? Perguntando aqui como foi saborear escorpião lá na China. E, inclusive, se pretende colocar um food truck do produto, né? Aqui na nossa cidade. Uma viagem à Ásia tem desses detalhes também, né? De saborear a culinária de lá, né? Ah, sim. Eu achei até que fosse mais difícil essa adaptação à gastronomia chinesa, mas tem muitas opções gastronômicas. Então, eu me senti meio à vontade. O hotel que a gente estava tinha um café da manhã, digamos assim, bem ocidental. Né? Então, a gente aproveitava bem o café da manhã. Mas eles comem alimentos, eles misturam bastante os alimentos, legumes e tudo, pimenta, né? Muita pimenta, né? É tudo no caldo de pimenta, é impressionante. Né? Essa parte do espetinho de escorpião eu postei uma imagem e gerou bastante comentário lá na minha página, lá no perfil do Facebook. Né? E eu disse que a parte mais crocante do espetinho de escorpião é a parte do veneno. Né? Então, todo mundo quer saber o sabor, né? Como que é, etc. E tal, né? Mas é uma experiência que você tem que passar, né? Se você for à China e não experimentar essas coisas, né? Não é a mesma coisa. Assim como o chinês que vem para cá tem que passar por uma churrascaria e conhecer o espeto corrido. Eles ficam maravilhados, né? Impressionados com o nosso churrasco, né? Porque a carne deles é uma carne muito... Eles colocam muito amaciante na carne, né? Enfim, ela fica... uma carne sem sabor, ela fica macia, mas com aquele gosto pasteurizado, assim, não tem gosto de carne, né? Não tem gosto de hambúrguer, não tem gosto de nada. Né? Agora, uma das questões principais que a gente sabe para atrair, né, os visitantes da Ásia como um todo aqui para a nossa região passa pela conectividade aérea, que é ruim, né, entre a América do Sul e o continente asiático. Sim. A gente ficou muito preocupado aí com os anúncios feitos pelo governo federal, né, de cortes em obras, né, agora nessa questão aí após a greve dos caminhoneiros, mas a boa notícia, pelo menos o que a gente tem aqui, espero até que você confirme, é de que questões relacionadas à ampliação do aeroporto aqui de Foz do Iguaçu, a extensão da pista, né, a própria perimetral leste também, isso a princípio não foi afetado. Então, o aeroporto de Foz do Iguaçu, o cronograma de obras, que foi anunciado ali pelo ministro em maio, isso continua mantido? Sim, continua. A conectividade aérea é fundamental hoje, né? É uma viagem longa, para você ter uma ideia, de Pequim para Dubai, eu fiz essa rota por Dubai. Então, de Pequim para Dubai são 8 horas de voo, e de Dubai para São Paulo são mais 14 horas, praticamente, de voo. Né? Então, é uma viagem cansativa para você fazer de classe econômica. Né? Então, por isso que eu falei da barreira da distância. Né? Agora, você tem que considerar que o turista chinês, quando faz uma viagem longa dessas, ele não vem somente para ver as cataratas. Né? Ele vem para uma região turística. Aquilo que o nosso ministro da Argentina, Gustavo Santos, costuma falar. Ele vem para uma região turística. Então, nós queremos desenvolver aqui uma rota que inclua Brasil, Argentina, Peru ali, Machu Picchu, né, a Cordilheira dos Andes ali, Machu Picchu, que envolva Galápagos ou a Ilha de Páscoa, enfim, um roteiro de natureza que envolva aí 3, 4 países, né, para que eles possam ficar aí 14, 15, 18 dias aqui na região, que é uma viagem que tem que ter mais ou menos essa duração, né? Porque você gasta praticamente 2 dias para vir, né? 2 dias para voltar, tem mais a adaptação ao fuso, né? Embora na vinda você sai no mesmo dia e chega no mesmo dia, né? No Brasil, por causa da diferença que você tem que descontar do fuso horário, mas isso não significa que a viagem é mais rápida, né? Então, as informações que a gente tem é que as obras agora já devem iniciar nos próximos dias, de repaginação do terminal no aeroporto, já está licitado, a empresa já vencedora já está escolhida, só que ela tem que tirar agora o alvará das obras, correr com o detalhamento dos projetos, porque ficou a cargo dela de fazer o detalhamento e aprovar com a própria Infraero para iniciar as obras e a execução delas, né? Isso vai andar. Né? Isso vai andar, não temos dúvida disso. Além também do projeto da extensão da pista, a pista do nosso aeroporto deve crescer. Ontem eu falava com o Joacir e com o Marcelo da Infraero, engenheiro responsável, deve crescer pelo menos mais 1.300 metros, né? Aqui em direção à cabeceira 14, em direção a Itaboraí, em direção à cidade de Foz do Iguaçu, né? Para receber aí diversos tipos de aeronaves. Não vai receber só um A380, aeronaves maiores, porque daí precisam de um alargamento da pista também. Nossa pista tem 45 metros de largura, aí para um avião desses precisaria pelo menos 60 metros, né? Já em relação à perimetral, o edital não foi cancelado, então o edital continua correndo já o prazo e tudo, desde que o ministro veio aqui, foi o lançamento do edital, então a licitação tá aberta, né? A 469 teve inicialmente esse corte, né? Esse corte para atender aquela medida provisória dos caminhoneiros, o governo teve que cortar na carne e até no osso, né, para poder atender as reivindicações dos caminhoneiros, né? Mas a gente já tem informações de que isso está sendo revertido. Ontem eu falei com o deputado Jacobo, ele me garantiu que, olha, na comissão de orçamento, a medida provisória vai para a Câmara agora, nós vamos votar. Nas comissões ou no plenário, nós vamos fazer uma emenda supressiva, nós vamos tirar, né, a 469 de lá. Então, ela vai voltar novamente, né, para o orçamento do DENIT. Embora o DENIT vai ter que correr bastante para fazer a licitação, eles não lançaram o edital ainda, vai ter que correr bastante para fazer a licitação, e mesmo que tudo corra bem na licitação, eu não sei se vai conseguir executar todo aquele recurso que estava previsto, né? Porque você vai ter que fazer muita obra para poder empenhar 40 e poucos milhões de reais, né? Mas temos essa boa notícia que já tem um acordo de líderes, né? Já tem um acordo de líderes permitindo que haja essa emenda à medida provisória para retirar, né? Excluir essa, digamos assim, esse corte, né, da 469. Então, ela voltaria para o orçamento da União. Então, vamos torcer que isso ocorra nos próximos dias. E tivemos aí, semana passada, a nossa governadora assinando efetivamente, né, não foi de faz de conta, não foi factoide, né, como o anterior, assinando o edital de licitação do viaduto da Avenida Costa e Silva. Então, as coisas estão andando, né? As coisas estão andando. Na próxima sexta-feira, ou seja, depois de amanhã, nós teremos uma assembleia dos acionistas do Seconf também para aprovar a licitação do centro de convenções, autorizar a licitação do centro de convenções. Esperamos que sejamos bem sucedidos, né, nesse desafio, que é atrair o investidor para aquele empreendimento, né, que está parado há muito tempo, né, e só gera despesas hoje para os cofres da prefeitura. Eu já tenho que chamar um intervalo aqui, mas antes eu quero fazer uma pergunta aqui que diz respeito até uma iniciativa que a prefeitura está lançando, um programa chamado Destrava Foz. Né, que... Então, daqui a pouco vou sair correndo daqui. Inclusive vou sair correndo daqui, se você me permitir, para ir lá para esse lançamento. É um programa para desburocratizar a abertura, alteração, encerramento de empresas no município. Né? Nós queremos que todas as secretarias, na verdade, o que esse trabalho juntamente com o SEBRAE vai fazer? Vai fazer um mapeamento de todos os fluxos, de todos os processos que existem em todas as secretarias, né? E como é que a gente vai fazer para agilizar, para integrar esse trabalho, porque envolve a indústria e comércio, envolve, mas principalmente, né, nossa secretaria tem um papel assim, meio que marginal nisso, né, porque não é decisivo, né, nesse processo. Mas envolve a fazenda, envolve o planejamento, envolve o meio ambiente, envolve a vigilância sanitária, enfim, a gente tem que envolver todas essas secretarias, porque elas as atividades delas, e quando o processo passar por elas, não seja um fim em si mesmo, assim, uma coisa totalmente desconectada das demais. Né? Então, é esse o desafio que tem aí o SEBRAE agora, juntamente conosco, fazer todo esse mapeamento, e nós queremos, na sequência, já vir com uma central única aí de atendimento ao empresário, né? Ali na casa do empreendedor. Queremos garantir esse atendimento de todas essas pastas trabalhando juntas para garantir celeridade aí nos processos de abertura, alteração, encerramento de empresas. Né? Então, ao mesmo tempo também a gente quer evoluir no alvará eletrônico, né? Aí envolve também a Secretaria de Tecnologia da Informação, né, que é a nossa informática da Prefeitura. Então, são pelo menos cinco, seis pastas que vão ter que trabalhar integradas para garantir essa desburocratização dos serviços. Né? Porque hoje, a partir do momento que não tem essa integração, fica muito difícil, você tem que ficar correndo entre uma e outra, enfim, é uma via crucis, né, para você conseguir abrir, alterar, enfim, empresas e se relacionar com o município. Né? Então, eu acredito que esse programa, como o próprio nome diz, vai destravar aí esses processos no âmbito da prefeitura, vai destravar também o desenvolvimento da cidade, eu acredito. Conversei, portanto, aqui com o Gilmar Piola, ele que é secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos da Prefeitura aqui de Foz do Iguaçu. Piola, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço, não, eu só queria complementar que a gente já está com uma experiência piloto de alvará eletrônico para microempreendedores individuais. Né? É uma experiência piloto que nós queremos estender na sequência. Para micro, pequenas, médias e grandes empresas, enfim, para todas as empresas, né? Mas enfim, a gente já começou e acredito que esse programa agora, em parceria com o SEBRAE, vai agilizar, vai permitir uma melhor compreensão dos papéis de cada um, né? Definir esses fluxos todos, né? Para que possamos melhorar esse ambiente de negócio no município de Foz do Iguaçu.